quando quiser. As festas e drogas, todo momento, não quero cometer os mesmos erros, nem te perder. Para virar jogada na minha cama, para o meu bolso e minha mesa farta. Com a minha tropa nunca falte nada. Vamos pra beat, o que ela quer, vida cara. Tudo de novo, yeah. Ela quer sentar, yeah, no meu pai. Nessa vida nós tá de passagem, marolando quando posso fazer o quê? Escolher consequência, fé em Deus. Aprendendo com a Duda, perda desde cedo. Putaria, loucura, o crime, faz isso entender de cedo. Todo poder do mundo não pode mudar o seu destino. Deixa eu ver ela dizer que eu vou morrer sendo a porra dos meus erros. Tá ousada na pista, nós desenrola sempre desse anime. Já cara coleção de gris. Agora o padrão é alto nível. Ainda não é longa. Nesse beat, ela quer fuder na suíte. Joga o rabo no beat do que. Mas quem tá vivendo, esse é rotina. Mas quem tá de fora, esse é um fim. Para virar jogada na minha cama. Quero meu bolso e minha mesa farta. Com a minha tropa nunca falte nada. Vamos pra beat, o que ela quer, vida cara. Por isso não me envolvo com piranha. Só na cama pra me dar prazer. Ela tá louca pra ter uma vida cara, uma vida insana. Não me chama se não for pra te dar prazer. Te enlouquecer, te fuder. Se for boa malote eu dou. Pra te dar prazer, te enlouquecer, te fuder. Mano, quem falou? Vida cara, eu dou, eu dou. Quer seguidores, eu dou. Eu dou, coração não dou, não dou. Avisa lá que o trem não parou. E ela quer vida cara, imaginando essa blogueira pelada. Pede com força, bota e pede mais tapa. Um corajoso por fora tão forte de alma. Veja a maldade na sua cara. E não é sempre assim, se amar. Nessa vida cara, então joga pra mim. Na esquina minha cara pichada. Trem bala do Rio, na contenção do homem para. É mais de 20 bico. Agora eu vou fazer de novo. Chuto pra lá os invejosos. Essa guerra acaba aqui. Tipo ciclope com um olho vermelho. Tirando o estúdio a perturbar os quilos. Ela vem de fora pra subir o morro. Joga mano os cri, não sai mais da vila. Enquanto sobe pra dar o vacilo, já fica de exemplo e rala da fila. Que a fita de novo. Se perdeu com a tropa do mano. Pra virar jogada na minha cama. Quero meu bolso e minha mesa farta. Com a minha tropa nunca falte nada. Vamos pra beat, o que ela quer, vida cara.